Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pare, pare. Meus desejos e suas vontades estão divididas. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Então pare, liberta o meu coração. Se fosse uma ou duas vezes eu não ligaria. Ciúme e alguns defeitos todo mundo tem. Mas quando o amor machuca e passa da conta, fica como eu querendo ficar sem ninguém. Se falta de carinho eu entenderia, mas todos os meus pensamentos foram pra você. Sozinho eu vi chegar a noite, vi raiar o dia, ir embora a alegria que eu tinha de viver. Um grande amor. Pensamentos foram pra você. Sozinho eu vi chegar a noite, vi raiar o dia, ir embora a alegria que eu tinha de viver. Um grande amor. Mudar minha vida. Pare, pare. Meus desejos e suas vontades estão divididas. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Então pare, liberta o meu coração. Então pare, liberta o meu coração. Liberta!